19935. 19935. 32228. 32228, contato radar, se mantém o nível noite zero. Após 2000, voe direto Elefa. Após 2000, direto Elefa. Controle a Portugal 020, request right 10 degrees to avoid weather, Portugal 020. Roger, conforme radio correction, conforme heading and how many miles? So be heading 345420 miles, the Portugal 020. Roger. Para o SAC, com 1170, PLB171, 4 horas, alternada Maceió. Direito, eu não posso disparar, volta pronto, para zero, colégio. Direito, pode ser, volta pronto, 968 ao 52, chama o controle 193, bom voo. 193, voo 1868. Controle, voo 1868, passando 150, sai da PUCA. 68, contato radar, e mantém o nível 230, sai da PUCA. 230, PUCA, voo 1868. Era pronto, gol 1170. Quem mantém o 1170? Quem mantém o 0170? Portugal 020, call Recife 126 decimal 85, if label 125 decimal 45. Recife 126 decimal 85, enable 125 decimal 45, Portugal 020. Controle Salvador, muito boa noite, voo 1172, tem que dar informação alta. Voo 1172, acione identificação, chegada à área autorizada. Vê se mantenha o nível 050, altímetro no 014. Voo 1172, ali é 6 horas 050. Solicita manter a proa 050 devido à palma 3, quando possível, ITAP. O 972, se tiver condições, está presente com o ITAP. Caso negativo, após 10 dias, o ITAP. Afirmativo, após 10 dias, vai o ITAP com o 972. Estabilizou, chanel 6258, final ILS. 6258, completa final do procedimento. Chame a torre no 895. 2895, chanel 6258. O 1868, chame Recife no 2685, alterna no 2545. 2685, 2545, obrigado. Na 6258, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente. Ministério faz altímetro 2014. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray plano zero, chama estabilizado. E14-2000, chama ILS 40 também. Uno 170, decolou os 1957, chama o controle 199-35. 135, boa, gol, 1970. Eu chamei a 258, livre pouso, pistona 0, 180, grau 049. Livre pouso, chama 6258. Bom, 970, contato radar, se mantém o nível 370, sai da PUCA. Sai da PUCA, 370, gol 1970. Bom, 972, reduza para 2504. Vamos lá, o bom 972, informação alfa. Bom, 972, copiou o controle, redução para 2509. 2509, o gol 1972. Bom, 972, acione identificação, chegada área autorizada, vê se mantém o nível 060, GNH 1004. 060 com 1014, voa na proa 050 por 5. Gente, após desvios, vou estar pelo 972. Controle, o gol 1172, só para confirmar, redução para 2509. Afirmativo, 972. Excelente, graças. Controle, eu poderia coordenar a prova de conquista para o 2228? Aguarde. Bom, 972, copiou a instrução do controle após desvios de voar e TAP? Positivo, após desvios de voar e TAP, 1972. 1970, está na escuta do controle? Afirmativo, na escuta do controle, com 1970. A gente está em contato radar, passando 4.506, submantém o nível 370 e vou ir na proa de Jamo, na saída PUCA. Proa de Jamo, na saída PUCA, ou 1970. Chame Recife 1288, alterna 1260. 288-260, grato. Bom, 1972, voi Luna, descida até 3.000 pés, autorizado. Luna, 3.000 pés, voo no 172. Mantenha a minha escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, chanel 6250, mantendo a escuta da torre. Sete dois, confirme mais quantas milhas nesta proa. Boa, direita na proa de Itália. Foi do anão na nave 72. Retorna agora na 972. Nono 70, Sami Recife no 2685, Alterno no 2545. 2685, 2545. 58, qual era o gate? 5. Grato. Passou Duna, completa final do procedimento, chame a torre na 895. 1895, obrigado, boa noite, boa semana. Aumente. Bom, 972, desça para 2000 pés, altímetro no 04, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray pista no 0, sendo estabilizado. Torre estabilizou azul 4062. 4062, continue a aproximação, guarda autorização de pouso. Ok. T062, livre pouso, vento 190 graus, 05 Nona 72 está efetuando 3 vias. Nona 72? Nona 72, afirmativo. Negativo, pode ir, né? Gente, verifico que está agora a 1 milha à esquerda da rota. Negativo, voo no 72, não pode ir, né? Sim. Gol 1972, sem restrições, desce para 3.000 pés. 3.000, sem restrição, com 1.014. 4062, solo ao 06. Livrando a foto, mantendo em escuta, via alta, Juliette, porta 1. Porta 1, Juliette, na escuta, obrigado, boa noite. Bom, 1972, completa o final do procedimento, semi a torre no 1895. 1895, gol 1172. Bom, 1972, desce para 2000 pés, altímetro no 03, autorizada final do procedimento ILS X-Ray Pistona 0, semi estabilizado. 7213, porta 9S, Boronave 72. Livre pouso, pistola 0, ventura 180 graus, 042. Livre pouso, gol 1172. Gol 1172, sala Zuno 1, libera a direita, mantém a escuta via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, voo no 172. Boa noite. 1972, livre pouso, pistão 0, 190 graus, 05 metros. Escaminho 3, baixar travado, prosseguindo o pouso, 1972. Coro 972, Alonso 15, libera direita, bandeira em escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Autorizado via Alfa, Juliette, meia dúzia, na mão. Salvador, voo no 098. Prossiga. Boa noite, nós temos a informação alfa para Natal. Pesado Natal, 370, decola da 10, curva esquerda, efeito de saída Puca, transição de par, Tapézio 120 Aerovia, aciona 5427, 119-35, controle. Está autorizado 370 para Natal, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Bitar, Tapézio 10. O transponder 5427 e o controle 19-35, voo 1098. Cliente confirmando a transição é Zipar, Zulu Índia, Papa Alfa, Romeu. Assente, Zipar, o voo 1098. Bota por, pronto, pode ser. Sim. Paulo Salvador, é o TAM Mike, Hotel Golf, na posição 8 do pátio 1. Siga. Mike, Hotel Golf, na 8 da pátio 1, solicitando autorização de reboque para a posição 12 do pátio 1. Está autorizado, estamos finalizando. Ok, reportaremos no final. Obrigado. Vai questionamento, voo 1098. Autorizado, 1098, forma ataque. Entra uma ataque. 2098, confirmando, está no parte 3? Afirma parte 3. Ok, então autorizado. Autorizado. Salvador, é o Tan Mike Hotel Golf, informa o chefe do reboque, posição 12 do Parte 1. Muito obrigado e boa noite. Até isso, boa noite. para o táxi, voo no 098, com 83 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, Altena Marcial. Nada? Confirma a informação? Luna 098, livre táxi, frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera 198, decimal 95, ajuste 2013. 2013, vai seguir em frente, via Índia, e o controle, e eu estou 10895, vou no 095. 2 Salvador, boa noite, voo 1098, aproxima por espera. O 2098, autorizado a Linhares decolar, 150 graus, 042. E decola, voo 1098. Tendo decolagem, pista 01098. 28. Decolou os 4-1, chama o controle 1-9-2-3-5. 1935, boa noite. Contrário Salvador, de Gol 1098, boa noite. 1098, contato radar, e mantenha o nível 370 na saída PUCA. Infelizmente, vamos manter essa proa por mais 10 milhas, só então podemos curvar à esquerda. Entra após desvios, vou e jamo. Após desvios, jamo. Controle Salvador, bom dia. Turn 9400, com a informação Bravo. Turn 9400, acena identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível 050, altímetro no 03. Ok, Jackson 050, reportidade de voo na Flor de Duna. Voo no 098 após desvios, voo em Natal. Voo no 098, copiou o controle. Prossiga. Após desvios, voo em Natal. Direto Natal, voo no 098. No 098, chame Recife no 2085, alterno 2545. 2085, 2545.